Zulu chegou aos 4-1, tá? Essa Fiorosa faz 3. Patango Alto, Oscar Juliette, ali, frequência para a coordenação, no pouso. Esquilo Zulu ali, Mateus, 7. Sim, confirma o nível, Léo. Cinco, quatro, no cinco, confirma o nível para Léo. 5-4 no cinco. 5-4 no cinco, ainda não entendi o nível para Léo. 1-2-0, 720. 1-2-0, autorizado, Léo. Decolagem em pista 10, da El Leda e Léo, 119.8. Aciona 5046 5415. Comando a frequência com 925. Pode confirmar 5486, 35495. 5046. Firmo 5046 no transporte, 35495. Chama para o táxi, o trip, para o puxo de estacionamento, corrigindo. Chamará para o puxo de estacionamento. Salvador, boa tarde, 3145. 3145, visual com o tráfego, certeza final? A visual. Após o tráfego da Lima, tem o deserto. Após a Lima, tem 3145. Conversando no eixo de colagem livre. Na escuta, senhora. Tem indicação de temperatura? Fica no 30 graus. Graus, é isso? Isso. Obrigado. Zulu, decolagem autorizado, 17, vento 120 graus, 109. 50 ou 67? 2-0, pode prosseguir na descida, está em condições de exame. 6720, desce para 3.000 pés, quer negar no 0 ou no 2? Para 3.000, ou 1.002, web 6720. Obrigado, uma boa tarde. Ai. Rádio Gol 925, cruzando 4.500. 295, contato da decolagem, saída gole, o fito. Gole o fito, 925. Autorizado então, voo local, TGL Veracruz, no meu pé, corredor Axé, controle em 119.8, a torre 18.6, acione 0134, Romeu Papatanga. Cinco, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Iniciando 1-0, 3-1-4-5. 7-5-5, centro Recife 1-2-5-1, secundário 3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa. Atingi 3.000, web 6720. Alô, Salvador, muito boa tarde. É o Azul 4260, livrou, está na Alfa no momento. 4260 para o portão 8, Alfa Juliette, está autorizado. Para o portão 8 para o 4260, poderia confirmar por qual taxiway? Taxiway Juliette, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para 8, graças. Para 2.000 pés na Prodiduna, autorizado final do procedimento LS X-Ray. Para 2.000, autorizado o procedimento, web 6720. O gol no 601 descendo até o 040. 040, 01. Funcionamento de um táxi. 145, decolado 1-7, controle 1-9-8. 1-9-8, 3-1-4-5. Controle Salvador, 3-1-4-5. mesma aeronave? 131-45, passa 1500 para o 380. 131-45, contato radar na decolagem, sobe ao nível 380, da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, subiu ao 380, 131-45. Confirme, é o Oscar, Oscar Juliette. Alfa Vitor Juliette, ingressa no corredor Veracruz, na Flor de Paripe, é Porta Paripe. Utilizado no ILS, Webjet, 6.0, embaixo travado. Positivo, torre 118, mesmo pouso. Torre Salvador, boa tarde, Web 6720, estabilizado, IMS, tem o campo à vista, baixar e travar. 6720, pouso autorizado no 0, ventura 40 graus 099. Pouso autorizado, pista no 0, Web 6720. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu. Autorizado 2.500 na Pro do Destino. Pro do Destino, subindo para 2.500, do Lula. Confirma a aeronave chamando o controle. Tango Oscar, Oscar Bravo, controle. 856, quente da Sierra, para Recife. Para Recife, no 856, agora de conta. Ah, você escuta. Sente, aciona transponder 2525. Oscar, Oscar Bravo, na Flor Paripe, 1500 pés, é Porta Paripe. Decolagem no zero esquerda, Fusca Aracaju. Controle 1198 5051. Um. 4206, chame pronto para o push estacionamento. Solo gol no 077, pronto para o push estacionamento, portal 3. Autorizado, chame táxi no 077. Para táxi 077. F5219, centro Cipe 1288, secundário 260. Vem para o trip, foi sobre a mão do lado. Mandou confirma para o trip. Chamar o centro 1288, 260. 388-260, informando que foi sobre o modulado sobre a transmissão. Muito grato, até o retorno. Sete. O Papatango Oscar Bravo, monitor da tráfego, 12 horas, também 1500 pés, do tipo Charlie 150. Solo Salvador, muito boa. Claro que o FGS 6720 livrou. O 6720, portão 2, corrijo, mantém antes da Juliette, aguarda ingresso para Tiona. Deu autorizado, beleza. Salvador, boa tarde, 3567, informação Serra, autorização Brasília, nível 360. Estimativo, 360, aguarde cópia. Guardando. Utilizou o campo ali, 601. Continuo 601 no torre 118, desse ao meia. Torre, boa tarde, voo 601, estabilizado, ele é. O 601, pouso autorizado no 0, vento com 50 graus, 109. Nível pouso não, no 0, 601. Papatango Alfa, Vitor Juliette, a gente já trafegou cruzando aí a sua direita, mantendo 1500 pés. Alfa, Vitor Juliette, paciente, mas não visou com o tráfego. Ciente. Visou com o tráfego. 00, tá 3145. 3145, centro 251, no secundário 3325. 251-3325, 3145. Com 139 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado Campinas. Campinas, 4 horas, 139, 18 meia torre, 1012 o ajuste, sem livre táxi no 077. Livre táxi e bom 077. 6720, ingresso Pátio 1 no Juliette, posição 2. Pátio 1, Juliette, posição 2, UF-672. Bruno 856, cópia. Na escuta, pronto. Recife 390, pelo ISC 58, decolagem no zero esquerda, Pucaracaju, 1 no 98, 5052. Pesado para Recife 390, Pucaracaju. Pucaracaju, pela Upper ISC 8, 19, 8 ao controle, 5052 ao transponder, ou no 856. Corretinho, pronto no 856. 56. Santa 3567, cópia. Proceda da 3567. Brasília 360, Pesolou no 7, decolagem no 0, direita, gole, transição ao fito. 119,8, 5053. Brasília aprovado 360, Pesolou 17. Decola da 10, curva direita, no terceiro da gole, transição ao fito. Controle 198, transponder 5053, 3567. Correto. Correto, vai chamar. Patão, ingresso no 735, reporta pronto. Salvador, voo 9077, boa tarde, pronto, alinhado. Ah, é, só alinhado. 0077, alinho, mantém, pressão no 0. Alinho, mantém, 1077. Papá, Romeu, Lima, Charlie Echo. Solo 28, Livral no 219. Monomé 01, não, Livral, solo 219. Mantendo 1500 pés? 7, mantendo 1500 pés na proa de Paripe, Lima Tchaleco. Oscar Bravo, desce pra 1000 pés. No pé, Bravo. Quantos são visuais? Na rotatória, Bravo. Ah, tá dito. 7, Alfa Vitor Juliette, rotatória. Olha, Alfa Vitor Juliette. Questionamento, gol 1856, posição 10. Posição 10, autorizado, Chemtax. Autorizado, 1856. Outra P54, 95, puxa, zona aberta. Pátio 3, posição 5, autorizado, Chemtax. Pará para o táxi. O Romeu Papatã. Ficou lançando no controle 1119, vista 8. 98, gol 1077. Tosca Bravo, 2, 118, decimal 6. 118, 6, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Papatango, meu Papatango, do lado da 17. Oscar Bravo, final 17 autorizado. Final 17, Oscar Bravo. Final da barra. Meu Papatango, do lado da 17, corredor Axé, 1000 pés, portarei no farol, através do farol da barra, meu Papatango. Boa tarde, controle, gol no 077, cruza 2000. Gol no 077, contato na decolagem, sobe ao nível 360, perfil da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev até o nível 360, gol no 077. No 612, controle. Boa tarde, na sua escuta agora atingindo 150. 7, adiciona a identificação, desce ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, gol no... Casca Bravo, pouso autorizado no 7, ventou no 3 0 graus, 1 0 9. 5415 para o táxi 70 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. 18.6 trip, táxi Pátio Índia, 18.6, 1012, tem um bom voo. 18.6, táxi Índia. 4-3, informação Tango. 4-3, aguarde, whisky Zulu, prossiga. Salvador, 3 horas e 21 de autonomia. 856, prossegue até o ponto de espera, seguindo o ATR Trip. 1012, o ajuste, até 286, tem um novo. Vai seguir o ATR da Trip no ponto de espera, 286, obrigado, vamos lá. Aguarda, puxe, 4206. Vitor Juliette, tem final 97 autorizado. Autorizado no 7, Alfa Victor Juliette. Autorizada final da 1-7. Final da 1-7, Alfa Victor Juliette. Chamé 61-43, aciona identificação, desce ao nível 060, chegada bom. Chegada bom, identificou 060, 61-43. Sim, 4 no 5, ali decola 1 no 0, vento 1 no 2, 0 graus, 1 no 9. Ali decola 5, 4. Bravo, Sol, aos 3,6, qual parte? Libera a direita, nada está. Outro 206, observe 737, gol, vai passar a retaguarda, posta livre, puxa. Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado no 7, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Alfa Vitor Juliette. meia, ponto espera na 1-0, pronto. Boa noite, 5-6, ele mantém 1-0. Ah, ele mantém 1-0, 2-5-6. Trip 5-4-5, decola os 3-7, controle 1-1-9-8. 9-8, boa tarde. Cópia, MC-20. Pronto. 340 Galeão, decolagem no zero direita, da El Leda Bidev, após Bidev, entre November 857, seguro, apenas o número 6 e após conforme a rota do plano. Olá, bem bom. Controle 1-98-5065. Contato 5-4-5, contato radar decolagem, sobe o nível de voo 120, saída da El Leda, direto e Léo. El Leda, direto e Léo, strip 5-4-5. O no 6-1-2 autoriza via? Autorizado. O gol no 6-1-2. Via no 6-1-2. Afirmativo, 5-0-6-5 da El Leda, foi Leda Bidev, chama pronto. Decolagem autorizado no 0, pessoa no 30 grau 099. Autorizado decolagem no 0, 8 Juliette, solo 39, break autorizado, parte 4. Botaremos, Jornalino. Azul, Pátio Índia, 18-6, corrijo. Tá livre, tá ponto de espera, 1012 e 1118-6, torre, o 42 de janeiro. Azul, boa tarde. O gol 1856, tá livrando a 1600 pés na sua escuta. 1856, contato da decolagem, sobe o nível de voo 390, saída Puca, Jamo, Aracaju. 390, Pucajão, Maracaju. Controle Salvador Lima, Charlie Echo, está bem aquecida. 89 milhas de rodada rotatória. O Lima, Charlie Echo, ideal descida? É, autoriza a descer para 1000. Tem descendo para 1000 pés, Lima, Charlie Echo, condições visuais na prova rotatória. Azul 4206, autorizada a linha decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 109. Sete, Oscar Juliette. 5073, o transponder, Oscar Juliette. Confirme a altitude. Sobe ao 050, acionado 5073, Oscar Juliette. Chamei 61 no 43, desce ao 040, 4000 pés, QNH 1092. Estado 1012, 410, 61 no 43.